Estamos acostumados e pra variar todos se esquecem que a rua é o palco e é onde tudo acontece. É onde tudo acontece. O samba pede passagem aqui na sua rádio Maloca FM. Você ouviu no bloco Música de Verdade de Javan, Coração Leviano do Paulinho da Viola. Partido em 5 de Mortal Candeia, História de Pescador. Chico Buarque, composição dele, Meu Guri. Essa foi para abrir os olhos da rapaziada. Se liga, gente. Clementina de Jesus, a imortal Rainha que ela é, Na Hora da Sede. Composição de Luiz Américo e Braguinha. Mussum, Bidi, Tempo Bom, Faz Tempo. E por último, Núcleo, com a música Onde Tudo Acontece. Dando sequência à nossa programação, vocês ouvem o novo ritmo brasileiro Afropoesia, a junção dos elementos afro, mais a poesia da periferia. E abrindo este bloco, Conspiração, com a música Bom Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.